Bom, hoje nós vamos falar sobre a justiça divina, continuando a série sobre os atributos de Deus. Eu até estava conversando com o Paulo semana passada, falei, pô, acho que eu vou dar uma baixada de bola, né? Porque a gente está lá falando de Deus, daquelas coisas inefáveis, altas, e às vezes a gente parece que não percebe na prática. Mas aí eu estava preparando a aula, falei, não é uma aula tão... sem prática assim. Vou só fechar a janela. Isso aqui faz um barulho desgramado. Melhorou. Nós temos que começar pensando o seguinte: o que é justiça? Primeira pergunta é: Deus é justo? Ninguém é louco de responder que não. Ele é. Mas o que é ser justo? Vocês se consideram justos? Sinceramente. Bom, se a gente pensar assim, eu não faço mal a ninguém, né? Eu tento dar a cada um o que lhe é devido, vá. A gente acaba se considerando até de certa maneira justo. Só que existe uma ideia de justiça que é uma ideia mundana. Não pecadora, mas mundana. É uma ideia humana de justiça. E às vezes quando a gente vai falar de justiça de Deus, ou quando a gente pensa na justiça de Deus, a gente acaba se confundindo nisso. Quem de nós já não passou por uma situação se sentindo de alguma maneira injustiçado? Ou pensando numa ação de Deus e pensando assim, pô, mas será que isso que Deus fez é justo? Isso parece tão injusto. Todo mundo pensa isso. Mas isso é porque a gente confunde às vezes as justiças. A gente troca as justiças. Eu queria... Alguém vai me ajudar porque eu não separei o texto, eu esqueci de separar o texto, mas vocês acham fácil para mim. Da parábola dos trabalhadores. Vocês acharem, por favor, me passe. Vou tentar achar aqui rapidinho. Eu acho que é 20, Mateus 20. Esse é isso aí. Isso mesmo. Então a gente pode começar por esse texto. De Mateus 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para salariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Então ele acertou, vocês vão trabalhar um dia para mim e vou pagar um denário para vocês. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse, ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo, eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E por volta da hora um décimo, encontrou outros que estavam desocupados. Então ele foi lá, saiu de manhãzinha, às 6 horas da manhã, depois saiu às 9, meio-dia, 3 horas, e foi contratando gente nesses horários. Sendo que o primeiro ele falou assim, vou pagar, você vai trabalhar o dia inteiro, vou pagar um denário para você. E os que já no final do dia, ele encontrou o pessoal e falou, por que ninguém contratou vocês? Vai para a vinha também. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. E aí, aqueles que ele contratou, no final do dia, ele pagou quanto? Um denário. O que foi contratado 3 horas da tarde? Um denário. O que foi contratado meio-dia? Um denário. Todos receberam um denário. Desde o que trabalhou. Faz 6 da manhã. O dia inteiro. Até o que trabalhou só o finalzinho. E aí eu pergunto, Deus é justo? Isso é justo? Assim como quem se converte quase morrendo e quem se converte de criança. Vai ter a mesma salvação. Isso é justo? Para nós gera um conflito de injustiça. Esquece a salvação no trabalho. Você está lá no seu trabalho, Cida. Quanto tempo você tem de casa? Não quer que eu diga. diga, 30 não, não, e poucos. 30 e poucos? Então, que bom, você é um belo exemplo. De repente o Edivaldo vai chegar lá para fazer uma função um pouco menor que a sua, com menos responsabilidade e trabalhando metade do seu período. E vem o patrão e vai pagar o mesmo salário para ele. Tô lá, tô dentro. Para ele, não. Para ela, que eu... Gostou? É justo isso? Não é. Você se sente justiçado? Mas é a mesma coisa que você comprou uma calça por R$200 hoje e amanhã ela está em liquidação, você vai pagar 20. É justo. É o que estão oferecendo. Mas e o retorno do trabalho? É justo? A questão é... eu sei que você está respondendo, é perfeito. Teologicamente perfeito. Mas vamos fazer o pensamento... humano. Não, não é. Gostei. Foi pronto. Gostei. Por que você fala não é? Não, porque não é. Porque você não ia se sentir. Você não ia se sentir justiçado. Claro que você ia se sentir injustiçado. E é o natural. Opa. Uma vez eu fui numa pregação aqui na Igreja Batista do Calvário, era aniversário do pastor Saulo. E veio o pastor Ed René Kivitz. E ele pregou sobre esse texto, e ele falou assim, isso que o patrão fez é justo? Não, não é, ele falou. Não, não é. O que aconteceu aqui foi a manifestação da graça do Senhor, do amor do Senhor, da misericórdia do Senhor. E eu fui para casa com aquilo na cabeça e falei, não, isso está errado. Isso não foi isso. Não foi graça. Isso não está simbolizando assim, tipo, a salvação? Tá, tá, exatamente. Isso que é justo. Tá, é justo. Mas a gente só vai entender que é justo se a gente entender como funciona essa justiça. É. Não, o pastor falou que isso não era justo, era graça. Como se houvesse um conflito entre as duas coisas. Eu fui para casa e falei, não, não, isso não é justo. Não, isso não está certo, isso que ele falou. Isso não é injusto. E aí, no dia, eu lembro até que eu escrevi um texto sobre isso. Por quê? Nós temos na nossa cabeça uma ideia de justiça igualitária. Por exemplo, a lei diz, todos são iguais perante a lei. Não é isso que a lei fala? Os movimentos revolucionários, eles sempre têm aquele ideal, pelo menos formalmente tem, de que todos devem receber suas partes iguais. Todos devem ser iguais. Aí eu pergunto, todos são iguais? Sim ou não? Todos nós não. Somos, pelo contrário, somos bem diferentes. Somos bem diferentes. Então a gente tem que entender primeiro uma coisa. Essa justiça igualitária, em que tenta enxergar todos os homens como iguais, é uma criação absolutamente humana. Os homens não são iguais. Os homens não são tratados iguais. Os homens não têm características iguais, não têm forças iguais, não têm inteligências iguais. Todos são diferentes. Sempre foi assim no mundo. O mundo sobreviveu muito bem esse tempo todo. De repente, surgem movimentos que vão contra essa natureza e querem igualar os homens. E o que, que surgiu daí? Claro, genocídios, mortes, blá, blá, blá. Quando nós falamos de justiça, nós temos que entender primeiro esse conceito correto de isonomia. Vocês já ouviram falar em isonomia? Para quem estuda direito, é uma palavra tão comum. Isonomia é você distribuir o direito igual para todos. Mas como funciona essa distribuição de direitos? Por exemplo, eu vou abrir um concurso para preenchimento de um cargo. E eu coloco assim, para preencher esse cargo, o limite de idade é 45 anos. Então, quem está acima de 45 anos não pode preencher, não pode... Isso é isonomia? Errado. É isonomia. Por quê? Então, esse é o sentido. Isonomia é exatamente o quê? todos são iguais perante a lei, desde que estejam nas mesmas condições. Entendeu? Se as pessoas, para preencher certo requisito, estão nas mesmas condições, são iguais. Por exemplo, vai fazer um concurso, mas só aceito quem tiver no nível superior. Por quê? Porque uma pessoa de nível superior não está na mesma situação que uma pessoa que não tem um nível superior. Então, são situações diferentes. Então, eu faço essa discriminação e isso não é uma falha. Você continua sendo, usando a isonomia, da igualdade. De um critério. Então, assim, a justiça, às vezes na nossa cabeça é assim, justiça é todo mundo é igual, todo mundo tem que receber a mesma coisa, todo mundo tem que receber o mesmo salário, e não é. Isso não é justiça. Talvez eu tenha um conceito bom, em direito tem vários, mas eu vou pegar para a gente não fugir da teologia, um de Agostinho, por exemplo, que é aquele 188 que está ali. Está meio pequenininho, eu vou mexendo aqui. Ó. O que vale das leis matemáticas vale igualmente das normas éticas seguintes. Deve-se viver segundo a justiça. Deve-se antepor as coisas superiores às inferiores. Deve-se atribuir idêntico valor às coisas iguais sempre que se encontrem no mesmo nível. Deve-se dar a cada qual o seu. Então as coisas elas só são, devem ser tratadas iguais se elas estiverem no mesmo nível. Por exemplo, Deus fez um plano de salvação para os homens, mas não fez um plano de salvação para os demônios, anjos. Por quê? Porque não estão no mesmo nível. Agora, quando ele fala, trata os homens, aí Deus e os homens em relação à salvação acaba colocando todos no mesmo nível. Então a gente não pode perder essa ideia. Então quando a gente fala dessa parábola dos trabalhadores, eu digo, o que o Senhor fez é absolutamente justo. Primeiro, porque o dinheiro é dele. O trabalhador, o senhor, tendo o seu próprio dinheiro, ele faz dele o que ele quiser. Ele chegou para o primeiro trabalhador das 6 horas da manhã e falou, vou te pagar um denário. Se ele vai pagar esse mesmo denário para o outro lá no final, o problema é dele. Ele não tem a obrigação, estando acima dos trabalhadores, ele não tem a obrigação de tratar todos iguais. A obrigação dele é o que ele tratar, ele pagar. Ele poderia pagar até mais para o último. O dinheiro é dele. É, poderia. Mas seria... porque não tem sindicato. É verdade. É verdade. O direito do trabalhador é igual. Mas então, o direito... Se eles querem justiça, alguém chegar e ganhar mais do que eu ou menos, assim, uhum. É a mesma coisa. Se olhar nesse então, material. Mas o que é o sindicato? Ele vai trabalhar em cima de lei. De leis, mas não seria injustiça. Bem, você está certo. Mas o que o sindicato iria fazer? O sindicato diria, olha, aquele trabalhador está menos tempo que ela, não pode ganhar salário maior, porque a lei prevê equiparação salarial, tal, tal. Então, o que ele vai dizer é que a atitude do patrão é ilegal, porque existe uma lei. Mas aí não pode tratar como uma coisa assim, material aí. Pode. Aqui, o trabalhador, você pega nessa época, por exemplo, não existia lei de proteção ao trabalhador. Eu sei, eu estava brincando. Não, então, não existia lei de proteção ao trabalhador. Então, o senhor, ele era dono total do seu dinheiro. Ele faria o dinheiro com o dinheiro que ele quisesse. Não existia lei trabalhista. Agora, ele não poderia combinar um denário e pagar meio. Isso ele não poderia. Porque existiam leis que protegiam o acordo, o contrato. Mas não existia uma lei que igualasse os contratos. Que dissesse, ó, se você fez o contrato com esse, com o outro tem que ser igual. Não, os contratos são individuais. Os tratos são individuais. E não há nada de injusto. Porque para haver injustiça, as pessoas têm que estar na mesma condição e no mesmo plano. Só que aí o que acontece? Há um Senhor que está acima deles e é aquele que vai distribuir o seu bem. Então não se fale em injustiça de maneira alguma. O que se fala é de livre disposição do seu bem. Eu posso pegar o meu dinheiro e a fortuna que eu tenho no banco e falar: Edvaldo, é sua. Você é o meu aluno. É justo? É, o Edvaldo tá ganhando todas. É justo. Aí o Itiel não pode chegar e falar assim: ah, mas eu também sou teu aluno, porque eu não recebo. Eu fico com Fica com o outro lado, né? Fica com o lado esquerdo do balancete. Passivo. Não, não pode, porque é uma livre disposição daquilo que é meu. Aqui é uma livre disposição do que é dele. O que o trabalhador da primeira hora poderia alegar em seu favor? Nada. O que foi combinado? Foi combinado. Eles têm uma tendência de associar, né, o pagamento com o trabalho em si. Né? Isso é uma herança marxista que dizia que é um cálculo ridículo, mas que ele tentou fazer aquela conta da mais-valia, de que tornava o trabalho em si um valor fixo. O que é impossível. O que é impossível, porque numa mercadoria não é só o trabalho que conta. A formação de um preço de mercadoria entra N fatores, e não apenas o trabalho. É, e nós herdamos essa ideia marxista de justiça. As nossas leis trabalhistas, brasileiras, por exemplo, que são emperram pra caramba o crescimento assim do país. Não digo, claro, os trabalhadores também às vezes ficam desprotegidos, mas é uma tentativa de equilíbrio. Mas as leis são terríveis no Brasil. Você contrata um trabalhador e você paga o salário mais um salário. Quem trabalha com a parte financeira sabe disso. 75% de direitos e de taxas e tal. Mas o que é isso? São leis que tentam proteger. Mas a visão de justiça igualitária, protetiva, que todos são iguais. Não estou falando, não estou nem entrando no mérito se essa lei, se essas leis são boas ou ruins. Não é isso. O que eu digo é que são leis humanas, feitas de homens para homens. Certo? É, eu poderia fazer uma prova e vou fazer assim: ah, o Wesley vai ter que responder só uma pergunta bem fácil. Vocês vão responder 10 perguntas bem difíceis, mas todos vão receber o diploma ou não, dependendo da nota que tirar da prova. Eu posso fazer isso? Posso. O negócio é meu, né? A prova que estou fazendo é minha, mas numa visão humana sou estranho isso. Porque quando a gente fala de aula e de matéria e de estudo aqui, estão todos iguais, todos participando. Então a visão humana não permite a gente olhar assim. Mas aqui há um Senhor que está por cima e que está dispondo do seu bem. Do seu bem, fala assim: estou pagando isso, estou pagando aquilo. E homens que estão abaixo. Então, quando a gente começar a entender a justiça divina, a gente tem que pensar assim: poxa, Deus está acima. E nós estamos embaixo. O que Ele nos fornece, Ele não está preso a nos conceder as coisas, porque Ele está acima. O que Ele nos concede é gratuito. E há uma coisa que é fixa, que é o seguinte, que falam lá em Romanos: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Ou seja, o que o Jorge merece? Fogo e enxofre. Daniel, João, Jussara, todos vocês, não só os que eu citei, inclusive eu. Esse é o que nós merecemos. É uma visão pessimista? Não, é uma visão realista. Verdadeira do que a revelação nos informa. Nós pecamos, estamos fora da presença de Deus. Estamos fora da glória de Deus. Merecemos o quê? Castigo. Condenação. Isso é ponto. Então, o que passar daí? O que passa disso? O que for diferente da nossa condenação é o quê? Graça. É concessão. É dom. É gratuidade. É misericórdia. Por isso que a salvação é um dom. Por isso que a salvação é gratuita. Porque não há merecimento algum. Mas eu preguei, eu trabalhei na igreja, eu fiz tudo, tá? Legal. Mas diante de Deus, o abismo é muito maior do que esse. Você continua não merecendo. Então, aí eu queria fazer só um comentário. Pena que não temos mais calvinistas na classe. Porque eu ia falar uma coisa que ia agradá-los. A predestinação calvinista, eu não creio. Não creio com todas as minhas forças. Mas ela não é injusta, se fosse verdade. Ela não seria injusta se fosse verdade. O que é a predestinação calvinista? Predestinação diz que Deus escolheu alguns homens. 144. É, não. Não, eles não falam isso. Deus escolheu alguns homens para serem salvos. Ponto. E os outros? Inferno. Isso é a predestinação calvinista. Com base em alguns textos que, olhados isoladamente, realmente dão a entender isso. Um simples, muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas não esse, tem outros piores. Tem um em Romanos que fala dos vasos escolhidos, vasos de honra, vasos de perdição. Então, segundo a predestinação calvinista, todos os homens merecem o inferno. Todos, todos, todos, todos. Mas Deus, por graça, por misericórdia, vai lá e separa alguns para o céu, para a salvação. Fábio, você concorda com isso? Absolutamente não. Mas não porque é injusto. Vamos fazer um exercício e pensar que a predestinação realmente é certa. Eu pergunto, ela é injusta? Não. Porque todos merecem a condenação. Então se Deus viesse e pegasse alguns e desse a salvação, que injustiça nisso? Pelo contrário, demonstraria um grande amor. Olha, todo mundo mereceu o inferno, mas Deus foi bonzinho e ainda salvou alguns. Mas Deus tem amor por todos. Tem. Por todos. Mas é. Sim, mas mesmo assim não seria injusto. Não seria injusto, mas não é do de Deus isso. Não, não é. Realmente não, não é. Assim, é, realmente não é. E existem outros motivos. Porque eu não acredito nisso. Mas, apenas só para fazer um agrado aos calvinistas que eu tanto critico às vezes. Injusto não é. O que, que é a justiça? Porque a justiça se torna uma palavra um pouco abstrata. O que, que é justiça? O que é a justiça? O que é uma coisa justa? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Lubrifiquem seus neurônios e tentem pensar o que é uma coisa justa. Uma coisa correta, né? É não dar prejuízo ao... Correto. Tudo bem. O que é ser correto? Para ser correto, uma coisa tem que ser correta, ela tem que estar de acordo com alguma coisa, não é isso? Então vamos lá, estamos caminhando. Lembra merecimento, mas no caso da justiça divina... Não é. Não é. Esse é o ponto. É correção, tudo certo. Não está errado, não. É algo correto, justo e reto. Mas essas coisas, elas não existem por si só. Elas precisam de uma referência. Se é correto, é correto em relação a quê? É justo em relação a quê? É reto em relação a quê? Em relação à verdade. Então vê que a gente já saiu da ideia de justiça como distribuição de alguma coisa. Justiça não é distribuir as coisas. Ó, todo mundo vai ter igual, todo mundo vai ter a mesma chance. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa, não tem nada a ver com justiça. Os homens, nas suas leis, chamaram isso de justiça. Se tu falou que nem vai dividir, no caso que ela está falando. Ela trabalha 30 anos, ganha 5 menos. O cara vai ganhar os mesmos 5 que ela. Vai ser justo? Por um lado, por favor, é justo porque o cara está dando dinheiro dele. Agora, quando você for examinar, não é nem justo nem verdadeiro. O cara está trabalhando há pouco tempo. Para ele mesmo, não vai ser a verdade ele ganhar aqui. Não, é exatamente com base. Mas aí porque agora você está aplicando uma referência. Então vamos ver. Nesse caso, qual é a referência? São as leis humanas de proteção ao trabalhador. Com base nisso, seria injusto esse caso de vocês. Não seria verdadeiro, seria mentiroso não estar ganhando dinheiro. Porque existe uma referência. Então sempre a gente tem que levar em conta o seguinte, quando a gente fala de justiça, tem que haver algo que seja o padrão para que seja aplicada a justiça, a correção, a retidão, aquilo que é certo. Então a gente já foge do seguinte, essa história de que eu acho que isso é certo. Ah, isso não é certo para você, mas para mim é. Vocês não ouvem isso o tempo todo? A minha verdade? Gente, nós estamos trabalhando com algo imutável. Então, quando a gente fala nessas características de correção, justiça e retidão, elas têm que estar ligadas a uma referência imutável. Isso é justiça. O que é justiça? É a adequação à verdade imutável. Isso é justiça. Então a justiça não cria leis. A justiça não cria leis. Um juiz cria leis? Não. Ele apenas executa ou julga para que a lei seja aplicada. Ele não cria leis. Por isso é um absurdo, por exemplo, a gente pegar uma decisão como essa do STF, que considera a união homossexual legal, ou com direitos. O que que o STF está fazendo? Está criando lei onde não há lei. Isso é um absurdo jurídico, porque ele não está ali para isso. Você pode achar isso correto, pode achar que isso deveria ser o ideal, mas não é por esse caminho. Porque hoje estão fazendo uma lei assim, amanhã vão fazer uma lei assada, amanhã vão falar que os carecas têm que ser exterminados. E aí, Tiago? Se for santista, então dá câmera de gás. Por quê? Porque quem está fazendo a lei é quem não deveria fazer a lei. Porque a justiça não foi feita para fazer a lei. A justiça foi feita para aplicar a lei. Ou fazer com que ela seja aplicada. Então, quando a gente fala em justiça, falando já na nossa teologia, é isso aí. Quando a gente fala que Deus é justo, nós não precisa pensar num Deus que fica te seguindo para saber se você está fazendo certo ou errado. A justiça de Deus é calma, é tranquila. É a aplicação da verdade. E a recompensa a isso. Deus precisa ser justo. Deus não pode ser injusto. Porque se ele deixar de condenar o pecado, por qualquer motivo que seja, ele vai deixar de ser completamente justo. E vai deixar de ser completamente Deus. Então, se uma pessoa está em pecado, não adianta clamar por misericórdia. Não adianta clamar por misericórdia. A pessoa só se livra do pecado se ela se arrepender. Vocês entendem isso? Não adianta uma pessoa que está em pecado falar, Senhor, me salve. A pessoa, para se livrar do pecado, ela precisa estar em Cristo, porque nele foi, o pecado foi pago. Se ela está fora de Cristo, não adianta clamar. Concordam com isso? Porque só dentro de Cristo, em Cristo, é que o pecado foi pago. Se você não tem Cristo, não adianta clamar. Por quê? Porque Deus não poderia te salvar, porque ele estaria afrontando a sua própria verdade. Estaria afrontando algo que é imutável. E se Deus afrontar a verdade, ele passa a ser mentira. Ainda que com uma pessoa, mas ele deixaria de ser o Deus perfeito, porque ele teria afrontado a verdade uma única vez. Então ele não pode. Então não adianta. Isso é a blasfêmia do Espírito Santo. Blasfêmia do Espírito Santo é estar completamente fora do Espírito de Deus. É estar completamente à parte do Espírito de Deus. Não há, não adianta nem clamar. Não adianta nem clamar. Em Hebreus, fala de homens que conheceram a luz, experimentaram a luz, experimentaram o Espírito e deixaram, por conta própria, voluntariamente, o Espírito. A Bíblia fala, não adianta nem orar por eles. Não adianta nem orar por eles. Por quê? Porque eles estão fora. Deus não está sendo injusto. Porque a justiça é exatamente essa acomodação à verdade. E Deus, ele vai sempre agir pela verdade. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus não fez isso com ira. Ai, agora vocês vão sair. Deus não agiu que nem uma mãe histérica, né? Quando o filho apronta. Não, simplesmente é o seguinte. Vocês estão fora. Cartão vermelho, eu não posso fazer outra coisa. É, se aquele juiz de justiça na época, Deus mesmo falaria, a regra é clara. Vocês cometeram falta grave, eu tenho que dar cartão vermelho para vocês. Ah, mas Deus então está submetido a algo superior a ele? Não, porque como o amor, como Deus é o próprio amor, Deus também é a própria justiça. A justiça de Deus é coeterna com ele, acomodada à verdade. Então, quando a gente fala em justiça divina, a gente tem isso na nossa cabeça. É completamente diferente da visão de justiça humana. Justiça distributiva e retributiva. A justiça de Deus é simplesmente a aplicação da verdade. E essa aplicação é uma aplicação completamente objetiva. Deus não não vai olhar as circunstâncias subjetivas no sentido, olha, o Itiel está errado, ele peca, mas poxa, eu gosto dele, de repente vou dar mais uma chance. Deus não pode fazer assim. Ele não pode fazer assim, senão ele estaria negando a si mesmo. Nesse ponto, as coisas são bem claras. Nós precisamos, a pessoa que quer estar em Deus, eles têm que estar dentro da verdade. Se ele não estiver na verdade, ele está fora. Sem choro, nem vela. Está fora. A coisa é muito simples. É difícil, mas é muito simples. A justiça, essa justiça que a gente está falando, ela faz duas coisas simples. O que que faz um juiz? Ele julga e ele pune, ou absolve. São as duas coisas. Ou pune, ou absolve. O que nós merecemos? Punição. Mas todos nós vamos ser punidos? Sim ou não? Não. Alguns de nós vamos ser absolvidos. Espero que todos nós aqui, pelo menos. Mas vamos ser absolvidos por quê? Porque alguém pagou essa conta. Houve um homem que pagou essa dívida. E nele há essa absolvição, mas só nele. Só nele. Quando Cristo veio, ele veio pagar essa conta. Por isso aquela teoria de que Jesus veio tentar fazer o seu reino na terra e se tivesse dado certo, é um absurdo, porque se ele viesse diretamente colocar o seu reino aqui na terra, quem pagaria o preço? E o preço precisava ser pago, isso está ensinado desde o Velho Testamento. Era necessário que morresse o cordeiro. Aí iríamos ficar fazendo os sacrifícios até hoje, mas não era esse o plano original, porque os sacrifícios são sombra do que havia de vir, porque essa teoria diz o seguinte, olha, se Jesus tivesse implantado o reino, o que aconteceria é que até hoje estaríamos fazendo sacrifício de animais. Mas filhão, mas a Bíblia fala que esses sacrifícios eram sombra. Pô, então era sombra até quando? Nós íamos continuar vivendo na sombra. Não, Jesus veio para morrer. Morrer para pagar essa conta. Essa conta precisava ser paga, porque a nossa condenação era certa. E se não há mais condenação, ou se não sofremos essa condenação hoje, é porque, de alguma maneira, estamos em Cristo, como um corpo. No fundo, é que era como se um homem apenas fosse absolvido e todos aqueles que entrassem nele. E os galardões? Pensou nisso? E os galardões? Porque a Bíblia fala de galardões que receberemos segundo o que fizermos, né? No corpo. Galardões não entram aqui. Galardões são obras de misericórdia, são dons de Deus. Ele distribui conforme as obras? Sim. Mas não porque mereçamos, mas simplesmente por sua boa e perfeita vontade. Isso não impede de buscarmos os galardões. Isso não impede de queremos ser melhores para Deus. Mas temos sempre a consciência que sempre é concessão divina. Não há merecimento em nenhum momento. Nem mesmo essa absolvição que eu falei, ela acontece por mérito. Qual de vós tendo o servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa. E que antes não lhe diga, prepare-me a ceia, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Nós não merecemos. E a absolvição que nós temos também não é merecida, é gratuita. Olha minha carteira. Eu tenho aqui para vocês. Vê com quanto eu vi nisso. Ai, ai, ai. Que prejuízo. Nota 9, hein? Eu tenho R$50 aqui. É só uma encenação. Né? Fala assim, ó, gente. Porque ele é o dono, ele dá pra quem quiser. Agora, como é que vai ser? É o seguinte: quem quiser, vem aqui na frente e pega. Olha. É uma encenação. Vamos dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 notas de 50. Bota elas aqui. Fala, ó. Quem quiser. Levante-se, venha e pegue. Então, alguns levantam, outros falam, não, é muito trabalho. Por 50 mangos não vale a pena. Esses que pegaram a nota, mereciam a nota? Vocês não fizeram nada, tá? Eu estou fazendo isso porque eu quero, eu sou bonzinho. Vocês aqui levantaram e pegaram. Vocês mereciam? Mereciam. Fizeram alguma coisa para merecer? Aceitaram esse presente. Não, isso não é merecimento. Isso é aceitação. O que é mérito? Agora, o que nem quis a nota é igual a Deus, dá salvação. Um vai, o outro não quer a salvação. Então, exatamente isso. O que a gente tem que entender é o seguinte, o que é mérito? Mérito é você receber algo justamente. Você merece receber esse algo. Fiz tantos anos na escola e mereço receber o diploma porque eu fiz tantos anos de escola. Agora, nesse caso aqui, o que vocês fizeram para ganhar essa nota de 50? Nada. Nada. Vocês apenas levantaram e vieram pegar algo que foi lhes dado gratuitamente. Não é merecimento, tem o direito. Exatamente. Você levantou e pegou. Não. O direito depois de ficar com ela. É o direito. Porque eu ofereci. Exatamente. Não tem merecimento. Merecimento nenhum. Nenhum, nenhum. Apenas vocês atuaram com um ato de vontade e aceitação. Ah, eu aceito isso aí. Até que é bom, 50 manguinhos aqui. Não estava esperando. Legal. Os outros simplesmente não levantaram e pegaram. Mas todos estavam na mesma situação. Ninguém merecia essa nota. Porque ninguém fez nada para merecer. A justiça divina é isso aí, gente. Ninguém merecia, ninguém merece. Todo mundo merece o inferno. Mas gratuitamente Deus fala, não, mas eu amo esse pessoal, vou dar uma chance para eles. Então vai Cristo e paga o preço. Fala, a Bíblia fala que rasga a cédula de condenação. E quem recebe ela? Quem usufrui dela? Aqueles que levantaram e pegaram e aceitaram. Eu estava pensando nisso, por isso que eu já falava. Os que levantaram mereceram. É exatamente isso. Então vê bem. Na sexta-feira, ou na segunda, não lembro, eu cheguei a falar alguma coisa sobre obras para salvação. O que eu quero dizer é isso, vê, é um ato de Deus absolutamente gratuito. Mas há uma, né, vocês levantam e vêm aqui. Eu poderia fazer, correlacionar esse levantar com as suas obras na vida. Elas em si, não te dão merecimento. Ah, porque eu levantei, eu mereço. Não. Mas como eu levantei, eu vou aproveitar o que está me dado. Continua sendo gratuito, continua sendo um ato gratuito de Deus. E o amor de Deus aonde vai? Aqui ficou claro para essa turma que aceitou o que eu ofereci, o meu amor. E para aqueles que não aceitaram o que eu ofereci, onde está o meu amor? Está no mesmo lugar. Você ofereceu para todos e não. Então, quando as pessoas são direcionadas ao inferno ou condenadas, não há aí uma ausência do amor de Deus. De maneira alguma. O amor continua lá. Há tanto amor que ele ofereceu uma chance para se livrar disso. Só que Deus não poderia não condená-las. Porque se ele fizesse isso, ele estaria indo contra a verdade. Então, a condenação que Deus faz, Deus é que condena, sim, mas não é sem amor. Porque a justiça de Deus não anula o seu amor. Não há nada que a gente faça para ele amar mais ou para amar menos. Não há nada, porque ele simplesmente é amor. Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Agora, as pessoas vão para o inferno. As pessoas são condenadas. É a justiça. A justiça revelada. Bom, mas se Deus é um juiz, eu tenho que sempre lembrar que ele é um juiz pessoal. Porque Deus é uma pessoa, não é isso? Então ele está me julgando, e vai me julgar. É uma pessoa julgando outra pessoa. Nesse caso, gente, não adianta eu juntar argumentos, juntar provas, juntar testemunhas, se eu não convencer esse juiz. Toda a prova que a gente leva num tribunal é para convencer o juiz. E nós precisamos convencer o juiz onisciente. Porque ele vai aplicar a justiça. Agora, como se convence um juiz que sabe tudo? O que são provas? Provas são trazer ao conhecimento coisas que não eram conhecidas. Você chega no tribunal e o juiz não sabe, o juiz não viu o crime. Aí você traz lá, olha, estou trazendo aqui um ticket de que eu estava num outro lugar, não no local do crime. Olha, estou trazendo aqui uma testemunha que me viu em outro local e não no local do crime. Isso são provas. O juiz não sabe e você traz material para mostrar para ele qual é a verdade. Mas, gente, o nosso juiz sabe tudo. Qual é a prova que eu vou trazer para esse juiz para ele me absolver? Não há. Não há prova. Por isso que eu já chego nele ou condenado ou absolvido. Porque ele já sabe tudo. Então, como eu vou convencer, entre aspas, porque não há convencimento nesse caso. Nós precisamos estar dentro da verdade. A nossa justiça, aliás, a justiça divina, nós já vimos, ela é adequação à verdade imutável. O que a gente busca, e eu acho que deve ser a nossa procura, a procura de todo homem deve ser pela verdade. Mas não apenas as verdades aparentes, mas a gente deve buscar principalmente as verdades mais superiores. Buscar as verdades que realmente deem sentido à nossa existência. Quando a gente lê que encontrareis a verdade e a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nossa, aí eu começo a ver a verdade de toga te absolvendo. Falou, você encontrou, pode sair. Não está condenado. Todo homem deveria ter como meta na sua vida a busca da verdade. Porque o grande mal, a grande doença do homem é a falsidade, é a mentira, é a aparência. As pessoas estão vivendo somente aparência. As pessoas estão se contentando em parecer ser, em parecer conhecer, em parecer viver, mas não viver mesmo. Agora, quando a gente busca a verdade, quando a gente busca essa justiça, a primeira coisa que a gente tem que abandonar é o que os outros estão pensando de mim. Se a gente faz qualquer coisa pensando no que os outros estão pensando de nós, nós já começamos errado. Porque não são as pessoas que são os nossos juízes, mas Deus é o nosso juiz. A justiça que nós buscamos é essa aqui, a justiça divina, e não a justiça humana. A justiça humana mandou Cristo para a cruz. Então não adianta eu querer estudar, vou frequentar aqui, quero conhecer, quero saber as coisas da teologia, da Bíblia. Não adianta nada disso se não houver uma abertura real e sincera para a verdade. Se você está aqui, creio que ninguém, nenhum de vocês está, mas se alguém estivesse aqui, apenas para saber, eu diria que esse curso seria muito mal, muito prejudicial, porque seria uma intoxicação de informações sem verdade. Nós temos que buscar a verdade sempre, ela que liberta. As pessoas, quando pegam essa frase de Cristo, conhecereis a verdade vos libertará, elas teimam em simplificar a coisa da seguinte maneira: ah, mas Jesus disse em outra parte que ele é a verdade, então ele quer dizer que é conhecer ele. Bom, isso entra num entendimento amplo, macro, mas Jesus está falando da verdade, dessa verdade imutável. Porque quando você está dentro dessa verdade, dessa justiça, quem pode condenar você? Absolutamente ninguém. Quando a gente está dentro da verdade imutável, o juiz onisciente já te absolveu e vai te absolver. Então, todos os outros juízes, entre aspas, se tornam absolutamente inúteis. Absolutamente inúteis. Porque quem te julga hoje é esse aqui. Então, estar sob o julgamento do juiz onisciente é estar dentro da verdade e buscá-la. Porque é uma questão de vida ou morte. Buscar a justiça divina não é uma questão de opção, se eu quero ser melhorzinho ou piorzinho. É questão de vida ou morte. Você só pode estar vivo se você estiver dentro da justiça divina. Você só pode estar vivo e eternamente vivo se está dentro da justiça divina. Fora dela é morte eterna. E se você está dentro da justiça divina, dane-se o que os outros falam. Dane-se o que os outros dizem, o que os outros pensam. Essa é a verdade. Cristo não estava um pingo preocupado com o que pensavam dele. E pensavam as piores coisas do mundo dele. Chamaram ele de líder dos Bezebu, Como é que é? Chamaram ele de... sei lá. Tudo que era ruim. Acharam que ele era mentiroso, que ele era falsário. Jesus não voltou atrás um pingo, porque Jesus estava dentro da justiça divina, da verdade divina, verdade imutável. Gente, nós temos que ter isso como lema. Eu ainda estou preparando para colocar uns quadros, tá? Eu vou botar umas frases, e uma tem que ser essa: a busca da verdade é o nosso... Porque a busca da verdade é a busca por Deus. Como uma pessoa consegue ficar dentro de uma igreja fingindo ser alguma coisa? Fingindo ser bonzinho, fingindo ser conhecedor, fingindo ser santo. Filhão, você pode estar sendo aprovado pelo mundo inteiro, mas você está sendo reprovado no principal, o único juiz que vale. O único juiz certificado, porque o resto é juiz de paz. O único juiz certificado é esse que vale, é esse que interessa, é esse que nós buscamos. Esse é o lema. Quando falamos de justiça divina, nós estamos falando de uma justiça perfeita, imutável, e que penetra no mais fundo do nosso ser, que nós não podemos escapar. Você pode contratar o melhor advogado, não adianta. Porque o juiz sabe tudo. Não há argumentos para convencer esse juiz, porque ele sabe todas as coisas. Se a gente lê Provérbios, a gente vai encontrar isso aqui, ó. O que diz a verdade manifesta a justiça. Mas a testemunha falsa, a fraude. Vê que a justiça, o que ela é? A manifestação da verdade. Nada mais do que isso. Quem é justo? Quem está dentro da verdade. Por quê? São chamados de justificados aqueles que estão em Cristo. Porque Cristo é a verdade, nele está a verdade total do Logos está em Cristo. Então quem entra nessa verdade é justificado, ou seja, alcança a justiça vinda de fora. Não tem a justiça por si mesmo, mas é dada a justiça para ele. É considerado como justo. Porque está na verdade, porque justiça e verdade estão ali unidas. A verdade imutável e a justiça como a sua manifestação. Quando você lê na Bíblia justiça, às vezes tem um sentido um pouco mais humano, mas muitas vezes o sentido é esse, divino, de manifestação da verdade. João 7,24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Justiça colocada do lado oposto da aparência, daquilo que simplesmente parece. Lembra do Denorex? Vocês não tem nenhum novinho aqui. Denorex, você sabe o que é. Lembra desse? Parece. Denorex, não lembra desse? Parece, mas não é? É, faz tempo, eu também já tenho idade. Então assim, a justiça, ela está sempre contra a mentira, contra a aparência. Justiça sempre tem a ver com verdade, e a busca pela verdade é a acomodação à justiça. O último texto, Mateus 5, 6, vocês conhecem? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aí o neguinho lê isso aqui, entra numa ONG e quer começar. Não é isso. Tem fome e sede dessa acomodação à verdade. Porque aquilo que se acomoda à verdade é o que é justo. É sobre esses que Deus que Cristo está falando. Não é aqueles que vão defender Robin Hood, ou vai entrar no partidinho aí para... Não é isso. Cristo não está falando desse, está falando daqueles que se acomodam, têm fome e sede dessa entrada à verdade. E é isso que nós devemos buscar, essa fome e sede a essa verdade. E o versículo 10 ali, ó, bem-aventurados perseguidos por causa dessa verdade, dessa justiça que é a manifestação da verdade, porque deles é o reino dos céus. Então, se você não é bem compreendido, é uma coisa que eu tenho, de alguns anos para cá, uma coisa que eu tenho trabalhado muito. Eu vou te falar, quando Cristo fala que a verdade é libertadora, é mesmo. Não adianta eu ficar preocupado com o que falam de mim. Hã? Tem aquela música que falam de mim, são calúnias, né? Não adianta. Não adianta. Não adianta. Outro dia comentaram que eu estava abrindo uma igreja. Bom, é o primeiro passo. Eu falei, isso é só o começo. Reverendo Fábio. É. Daqui a pouco eu não vou estar apenas abrindo uma igreja, mas como eu vou estar pregando heresia. Espere, vai chegar esse dia. Mas não vai ficar por aí. Daqui a pouco eu estou fazendo feitiçaria. Vai longe. É assim. É assim, gente. Mas eu já passei da fase de achar que o que eu faço tem que agradar as pessoas. Não tem. O que eu faço, minha função aqui é simplesmente passar aquilo que eu aprendi e estou aprendendo. Está sendo bom? Aproveite. Não está? Beleza. Busque outro lugar, não tem problema. Não sou o dono de tudo. Mas o importante é assim, nada pode me tirar desse caminho. Só Deus, só o dono. O dono da justiça e da verdade. Você vai falar, ó, Fabio, a coisa está errada. Mas enquanto eu perceber, eu ver, sentir, verificar que o que eu estou falando está dentro da justiça divina, se eu fosse católico, eu poderia falar, pode vir o Papa, né? Mas como eu sou protestante, não faz muita diferença. Mas pode vir o Papa. Não adianta. Porque o que eu quero é a verdade. O que eu busco é a verdade. E meu juiz é o juiz omnisciente. Só ele. E se eu estiver mentindo, gente, eu vou para o inferno. Se o que eu estiver fazendo aqui é mentira, eu vou para o inferno. Não é brincadeira. Coisa séria. E o que vocês fazem na vida de vocês, se não for verdade, é inferno. Ponto. Ô, Fábio, mas é difícil isso aí. Então vai todo mundo para o inferno. Não. A mentira é o seguinte. Existe a mentira consciente, a mentira inconsciente e a mentira que você se arrepende. Às vezes você mente conscientemente, mas se arrepende, você me perdoa. Mas a pior mentira é aquela que você faz mentindo para si mesmo. Se convencendo de que ela é verdade. É a mentira do esquizofrênico. É a mentira de Satanás. Essa é que afere gravemente a justiça divina. Tá bom? Tomar um cafezinho e a gente volta com as perguntas.